Prestigie o autor, se gostar do livro compre-nos, visite no www.tudodebomermo.blogspot.com e ouça mais um. Romeu e Julieta. William Shakespeare. Apresentação Shakespeare, a arte da persuasão. Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia. Muito já se discutiu e se escreveu sobre persuasão. J. A. C. Brown, psicólogo, escreveu Técnicas de Persuasão. William Sargent, psiquiatra, produziu a obra Battle for the Mind, sobre conversão religiosa e lavagem cerebral. Sergei Tchakotini escreveu Leve all these fools parla propaganda politique. Os estudiosos da Escola de Frankfurt produziram várias obras que envolviam o assunto, principalmente Max Horkheimer, Theodor Adorno e Jürgen Habermas. Infelizmente, nenhuma dessas obras trouxe uma explicação satisfatória sobre o processo da comunicação persuasiva. É que às vezes as respostas não se encontram em cientistas, pesquisadores e doutores, mas com literatos, poetas, dramaturgos, aqueles que observam, sentem e escrevem. Interessante, percebem as coisas da vida sem utilizar metodologias científicas e que tais. Aprende-se psicologia com Machado de Assis, melhor que em Freud, sociologia, com Gilberto Freire, se conhece melhor do que em Durkheim. William Shakespeare produziu uma teoria sobre a persuasão que cientista nenhum desvendou, basta ler com atenção devida. Iago, com argumentos e artimanhas, convenceu Otelo de que sua esposa, Desdêmona, era infiel. Lady Macbeth persuadiu Lord Macbeth a matar o rei para tomar-lhe o trono. Próspero, dominou espíritos para que o ajudassem em sua vingança. Cássio convenceu Bruto a matar Júlio César. O fantasma do rei da Dinamarca convenceu Hamlet, o filho, a vingar sua morte. Romeu seduziu Julieta e foi seduzido por ela, a ponto de se suicidarem ambos. Petruchio domou a megera Catarina, transformando-a em mulher dócil e submissa. Em todas essas obras, e em outras que não mencionei, há uma ideia recorrente: a comunicação persuasiva, para ser eficiente, pressupõe um fator, as fraquezas humanas. As pessoas são mais facilmente persuadidas quando se apela para o egoísmo, ambições, invejas, ciúmes, paixões, dores, arrependimentos. Esse foi um dos legados que William Shakespeare nos deixou, há 400 anos. Entender o ser humano em suas fraquezas, suas forças, suas felicidades, seus gozos e angústias. Mas não se trata apenas de entender outro, a nós mesmos também. Somos todos guerreiros, às vezes, políticos, no sentido grego, constantemente. Também somos incapazes. Romeu não conseguiu ser bem sucedido com Julieta, não lhe deram tempo nem oportunidade. Macbeth não pode obter as vantagens do trono, sanguinariamente conquistado. Quanto ao ser humano, Shakespeare nos ensina algo importante, se não fundamental: o homem não é bom ou mau, apenas homem. Um famoso humorista contestava a história do Chapeuzinho Vermelho. Perguntava: por que lobo mau? Acaso existe lobo congregado mariano ou coroinha de igreja? Lobo é lobo, nem mau nem bom, só lobo. Pois é, o homem é homem, nem bom nem mau, apenas homem. Shakespeare percebeu o que os chineses já sabiam há séculos e Marx viria descobrir mais tarde: o homem é uma unidade de contradições, maldade e bondade as carrega no peito, ao mesmo tempo e em todas as horas. Frei Lourenço Romeu e Julieta, em um breve monólogo, disse o seguinte: a terra é a mãe e a tumba da natura, ministra a morte, assim, apresta a cura. Filhos de vária espécie, no seu seio a mamar encontramos, sem receio, uns por várias virtudes, excelentes, cada um com a sua, todos diferentes. Oh, é admirável a potente graça que há nas ervas, na flora, na pedra crassa, pois até mesmo o que há de vil na terra algo de bom, influência dela, encerra, nem nada bom existe, que, torcido do normal, não se revele infiel à própria natureza e nascimento. Até mesmo a alta virtude, num momento mal aplicada, em vício se transforma, e este, por vezes, ao dever da norma. Na corola infantil desta florzinha veneno mora que dá morte azinha, cheirado, ao corpo todo dá alegria, mas para o coração no mesmo dia, quando dado a beber. Dois reis potentes nas plantas e nos homens oponentes acampamento tem, a atroz cobiça e a graça benfazeja. Sim, submissa se mostra a pior, então vem logo verme da morte e rói essa plantinha inerme. O arrependimento é de constante frequência na obra do dramaturgo, os personagens perpetram as piores crueldades imagináveis, mas acabam sofrendo dores de consciência. Macbeth mandou matar o rei para obter a coroa, mas passou a sofrer amarguras internas. Hamlet estava decidido a vingar o pai assassinado, mas era angustiado pela dúvida, ser ou não ser, eis a questão. Os chefes das famílias rivais, Capuleto e Montecchio, após a morte dos filhos, concluem: Capuleto, dá-me tua mão, irmão Montecchio, é o dote de minha filha. Mas pedir não posso. Montecchio, mas eu posso dar mais, pois hei de a estátua dela fazer do mais puro ouro. Enquanto for Verona conhecida, nenhuma imagem terá tanto preço como a da fiel e muito veraz Julieta. Capuleto, Romeu fama também dará à cidade, vítima são de nossa inimizade. Próspero a tempestade depois de dominar espíritos para que o auxiliassem em sua vingança, termina concluindo, restou-me o temor escuro, por isso, o auxílio procuro, de vossa prece que assalta até mesmo a graça mais alta, apagando facilmente as faltas de toda a gente. Como quereis ser perdoados de todos vossos pecados, permiti que sem violência me solte vossa indulgência. Voltemos à teoria da persuasão. A credibilidade de quem assegura a veracidade da afirmação é importante. Como duvidar da palavra de uma feiticeira? Macbeth ouviu, não de uma, mas de três feiticeiras, primeira bruxa, viva, viva Macbeth! Nós te saudamos, Tane de Glamis. Segunda bruxa, viva, viva Macbeth! Nós te saudamos, Tane de Caldor. Terceira bruxa, viva Macbeth, que há de ser rei mais tarde. Realmente Macbeth se tornou Tane de Glamis, depois de Caldor e afinal rei. Tornou-se Tane por merecimento, mas foi induzido pela ambição, que Lady Macbeth soube explorar, a ponto de convencê-lo a matar o rei para tomar-lhe o trono. A força de um bom argumento, preferencialmente mesclado com sentimento, é decisivo para a persuasão. Julieta, na cena em que está na sacada antigamente se dizia balcão, pronunciou uma das frases mais célebres da literatura universal, meu inimigo é apenas o teu nome. Continuaria sendo o que és, se acaso Montecchio tu não fosses. Que é Montecchio? Não será mão, nem pé, nem braço ou rosto, nem parte alguma que pertença ao corpo. Seu outro nome. Que há num simples nome? O que chamamos rosa, sob uma outra designação teria igual perfume. Assim Romeu, se não tivesse o nome de Romeu, conservará tão preciosa perfeição que dele é sem esse título. Romeu risca teu nome, em troca dele, que não é parte alguma de ti mesmo, fica comigo inteiro. A argumentação, acompanhada de um fato adrede preparado, por menor que seja, tem um incrível poder persuasivo, principalmente quando se explora uma fraqueza como o ciúme. Iago furtou a Desdêmona, um lenço que lhe havia dado Otelo e o deixou às mãos de Cássio. Daí o seguinte diálogo, Iago sede cauto, ainda não vimos nada, é bem possível que seja honesta. Ora dizei-me apenas o seguinte, não vistes porventura nas mãos de vossa esposa, algumas vezes, um lenço com bordados de morangos? Otelo dei-lhe um assim, foi meu primeiro mimo. Iago ignorava esse fato, porém tenho certeza plena de ter hoje visto Cássio passar na barba um lenço desses, que foi de vossa esposa. Otelo se era o mesmo. Iago mesmo, ou outro qualquer dos lenços dela, é prova muito forte, ao lado de outras. Incrível, o patriotismo, o amor à cidade onde se vive podem gerar susceptibilidade à persuasão, vejam em Júlio César, Bruto orientado pelo patriotismo, e um pouco de ambição, aceita a influência de Cássio, e diz, preciso é que ele morra. Eu, por meu lado, razão pessoal não tenho para odiá-lo, é fora do bem público. Matou Júlio César. Fator importante de convencimento é a cobrança por um favor prestado. Próspero a tempestade libertou Ariel do domínio da bruxa Sicorax e, em troca, exigiu apoio para seu desejo de vingança. O diálogo é assim, Próspero, que... Zangado? Que podes desejar? Ariel, lembra-te que te prestei serviços importantes, nunca menti, nem descuidei de nada, nem me mostrei queixoso ou rabugento. Prometeste abater-me um ano inteiro. Próspero, pareces esquecido do tormento de que te libertei. O cansaço e o desgaste físico, geralmente, são fatores que aumentam a sugestionabilidade em muitas pessoas. Nas Forças Armadas a leitura da ordem do dia é realizada depois que os soldados foram submetidos a pesados exercícios e longas marchas. Nas academias de artes marciais, os princípios morais e filosóficos são discutidos ao final do treinamento, quando os alunos já se encontram exauridos. Petruccio a megera domada forçou Catarina, imediatamente após o casamento, a viajar sob um inverno rigoroso, ocasião em que ela caiu do cavalo sobre a lama. Já em casa, ralhando com o empregado, alegou que a comida estava ruim jogando-a fora. Com isso deixou Catarina faminta por longo tempo, levando-a quase ao desespero. Não a deixava dormir à noite, fazendo muito barulho e gritando com os empregados. Não a deixava fazer nenhuma afirmação sem contestá-la. Ao cabo de algum tempo a megera hostil transformou-se em mulher gentil, delicada e obediente. Recurso persuasivo muito utilizado, o apelo à indignação e ao sentimento de revolta, foi empregado por Marx, Lenin, Hitler e tantos outros. Cláudio envenenou seu irmão, rei da Dinamarca, tomou o trono e casou-se com a rainha. O fantasma do rei assassinado apareceu perante seu filho, Hamlet, convencendo-o a vingar-lhe a morte. Seu apelo dizia o seguinte, sou a alma de teu pai, por algum tempo condenada a vagar durante a noite, e de dia jejuar na chama ardente, até que as culpas todas praticadas em meus dias mortais sejam nas chamas, ao fim, purificadas. Se eu pudesse revelar-te os segredos do meu cárcere, as menores palavras dessa história te rasgariam a alma, tornar-te-ão gelado sangue juvenil, das órbitas fariam que saltassem, como estrelas, teus olhos, o penteado desfar-te-ão, pondo eriçados, hirtos os cabelos, como cerdas de iroso porco espinho. Mas essa descrição da eternidade para ouvidos não é de carne e sangue. Escuta, Hamlet. Se algum dia amaste teu carinhoso pai, vinga o seu assassínio estranho e torpe. A Shakespeare não passou despercebido que os seres humanos muitas vezes tentam convencer não outros, mas a si próprios, especialmente quando precisam justificar suas atitudes e ações. Edmundo Rei Lear registra bem esse aspecto. Essa é a maravilhosa tolice do mundo, quando as coisas não nos correm bem, muitas vezes por culpa de nossos próprios excessos, pomos a culpa de nossos desastres no sol, na lua e nas estrelas, como se fôssemos acelerados por necessidade, tolos por compulsão celeste, velhacos, ladrões e traidores pelo predomínio das esferas, bêbedos, mentirosos e adúlteros, pela obediência forçosa a influências planetárias. Sendo toda nossa ruindade atribuída à influência divina. Ótima escapatória para o homem, esse mestre da devassidão, responsabilizar as estrelas por sua natureza de bode. Meu pai se juntou à minha mãe sob a cauda do dragão e minha natividade se deu sob a grande ursa, de onde se segue que eu tenho de ser violento e lascivo. Pelo pé de Deus! Eu teria sido o que sou, ainda que a mais virginal estrela do firmamento houvesse piscado por ocasião de minha bastardização. As citações mostram que Shakespeare, sem pesquisas e fundamentos científicos, mas com intuição e sensibilidade, percebeu como é frágil a mente humana. Alguns recursos de comunicação podem induzir pessoas a agirem de maneira que elas não fariam em outras condições. Desconheço o que ocorre no céu, mas na terra há fatos e atos humanos que, com nossos conhecimentos e concepções filosóficas, mas sonhamos explicar. Nelson Jar Garcia, Romeu e Julieta, William Shakespeare, personagens. Escalo, príncipe de Verona. Paris, jovem nobre, parente do príncipe. Montecchio, chefe de uma das casas rivais. Capuleto, chefe de uma das casas rivais. Um tio de Capuleto. Romeu, filho de Montecchio. Mercúcio, parente do príncipe, amigo de Romeu. Benvolio, sobrinho de Montecchio, amigo de Romeu. Tebaldo, sobrinho da senhora Capuleto. Frei Lourenço, franciscano. Frei João, da mesma ordem. Baltazar, criado de Romeu. Sansão, criado de Capuleto. Gregório, criado de Capuleto. Pedro, criado da ama de Julieta. Abraão, criado de Montecchio. Um boticário. Três músicos. Pajem de Mercúcio, pajem de Paris, outro pajem, o oficial. Senhora Montecchio, esposa de Montecchio. Senhora Capuleto, esposa de Capuleto. Julieta, filha de Capuleto. Ama de Julieta. Coro. Prólogo. Entrou coro. Coro. Duas casas, iguais em dignidade na formosa Verona, vos dirão, reativaram antiga inimizade, manchando mãos fraternas sangue irmão. Do fatal seio desses dois rivais um par nasceu de amantes desditosos, que em sua sepultura o ódio dos pais depuseram, na morte venturosos. Os lances desse amor fadado à morte e à obstinação dos pais sempre exaltados que teve fim naquela triste sorte em duas horas vereis representados. Se emprestardes a tudo ouvido atento, supriremos as faltas a contento. Ato 1, cena 1. Verona. Uma praça pública. Entram Sansão e Gregório, armados de espada e broquel. Sansão diz: por minha palavra, Gregório, não devemos levar desaforo para casa. Gregório diz: é certo, para não ficarmos desaforados. Sansão diz: o que quero dizer é que quando eu fico encolerizado puxo logo da espada. Gregório diz: sim, mas se quiseres viver, toma cuidado para não ficares encolarinhado. Sansão diz: quando me irritam, eu ataco prontamente. Gregório diz: mas não te irritas prontamente para atacar. Sansão diz: até um cachorro da casa dos Montesquios me deixa irritado. Gregório diz: ficar irritado é pôr-se em movimento, e ser valente é estacar. Logo, se ficares irritado, por-te-ás a correr. Sansão diz: um cachorro daquela casa me fará fazer pé firme. Encostar-me-ei na parede contra qualquer homem ou rapariga da casa de Montecchio. Gregório diz: isso prova que não passas de um escravo fraco, porque o mais fraco é que se encosta à parede. Sansão diz: é certo, é por isso que as mulheres, como vasilhas mais fracas, são sempre encostadas à parede. Por isso, afastarei da parede os homens de Montecchio e encostarei nela as raparigas. Gregório diz: a pendência é entre nossos amos e nós, seus servidores. Sansão diz: pouco importa, hei de revelar-me tirano, depois de lutar com os homens, serei cruel com as raparigas, arranharei a pele de todas as virgens. Gregório diz: corno. A pele de todas as virgens? Sansão diz: perfeitamente, a pele de todas as virgens, ou sua pele de virgem. Interpreta isso no sentido que quiseres. Gregório diz: as que o sentirem, que o interpretem no seu verdadeiro sentido. Sansão diz: a mim elas terão de sentir, enquanto eu for capaz de resistir, pois bem sabes que sou um belo pedaço de carne. Gregório: é bom que não sejas peixe, porque se o fosses, não passarias de bacalhau. Vamos, arranca teus instrumentos, que aí vem vindo dois de casa de Montecchio. Entram Abraão e Baltazar. Sansão diz: minha arma nua já está fora, briga tu, que eu defenderei tuas costas. Gregório diz: como assim? Viras as costas e corres. Sansão diz: não tenhas medo de mim. Gregório diz: ora essa. Eu ter medo de ti? Sansão diz: fiquemos com a lei do nosso lado, eles que principiem. Gregório diz: vou franzir o rosto, quando passar por eles, e eles que interpretem isso corno entenderem. Sansão diz: não, como ousarem. Vou morder o polegar, o que para ele será desonroso, no caso de não retrucarem. Abraão: é para nós que estás mordendo o polegar, senhor. Sansão diz: estou mordendo o polegar, senhor. Abraão: é para nós que mordeis o polegar, senhor. Sansão diz: a parte, a Gregório, se eu disser que sim, ficaremos com a lei de nosso lado. Gregório diz: a parte, a Sansão não. Sansão diz: não, senhor, não é para vós que estou mordendo o polegar, mas estou mordendo o polegar, senhor. Gregório diz: estás querendo brigar, senhor? Abraão: eu, senhor, querendo brigar? Não, senhor. Sansão diz: porque, se o quiserdes, senhor, estou às vossas ordens, sirvo a um senhor tão bom quanto o vosso. Abraão: porém não melhor. Sansão diz: perfeitamente, senhor. Gregório: à parte, a Sansão diz: e melhor, aí vem vindo um parente de nosso amo. Sansão diz: sim, senhor, melhor. Abraão: estás mentindo. Sansão diz: desembainhai, se fordes homem. Gregório, não te esqueças de teu bote de fundo. Batem-se. Entra Benvolio. Benvolio diz, loucos, parai com isso. Guardai vossas espadas. Não sabeis o que fazeis. Entra Tebaldo. Tebaldo corno. Sacas da espada contra uns pobres corsozinhos sem força. Aqui, Benvolio. Vem encarar a morte. Benvolio diz, procurava separar esta gente. Guarda a espada e me ajuda a acalmá-los. Tebaldo como? Falas em paz e a espada arrancas. Tão grande ódio tenho a esse termo corno ao próprio inferno, a todos os montextios e a ti mesmo. Defende-te, covarde. Batem-se. Entram partidários das duas casas, que se misturam com os combatentes, depois entram cidadãos, armados de paus e partazanas. Cidadãos varas e partazanas. Derrubai-os. Dissei o pau. Abaixo os Capuletos. Fora os Montextios. Entra Capuleto, de roupão de dormir, e a senhora Capuleto. Capuleto, que barulho é esse? Minha espada comprida. Ide buscá-la. Olá, senhora Capuleto diz, muletas, isso sim, muletas. Por que pedir espada? Capuleto diz, a espada, digo. Chega o velho Montecchio e brande a lâmina, para fazer-me a cinte. Entram Montecchio e a senhora Montecchio. Montecchio diz, Capuleto, vilão. Deixai. Tende-se a ver comigo. Senhora Montecchio diz, não darás um só passo para o inimigo. Entrou o príncipe com seu séquito. Príncipe diz, súditos revoltosos, inimigos da paz, que profanais vossas espadas no sangue dos vizinhos. Que? Não ouvem. Olá, senhores, animais selvagens que as chamas apagais de vossa fúria perniciosa na fonte purpurina de vossas próprias veias sob ameaça de tortura, jogai das mãos sangrentas as armas para o mal, só temperadas, e a sentença escutai de vosso príncipe irritado. Três vezes essas lutas civis, nascidas de palavras aéreas, por tua causa, velho Capuleto, por ti, Montecchio, a paz de nossas ruas três vezes perturbaram. Os provectos cidadãos de Verona, despojando-se das vestes graves que tão bem os ornam, nas velhas mãos lanças antigas brandem, vosso ódio enferrujado. Se de novo vierdes a perturbar nossa cidade, pela quebrada paz dareis as vidas. Por agora, que todos se retirem. Vós, Capuleto, seguireis comigo, e vós, Montecchio, atardireis a velha cidade franca, a corte da justiça, para conhecimento, assim, tomardes de quanto resolvermos sobre o caso. Já. Sob pena de morte, dispersai-vos. Saem todos, com exceção de Montecchio, a senhora Montecchio e Benvolio. Montecchio diz, quem reavivou esta querela antiga? Sobrinho, dize, onde te achavas na hora? Benvolio diz, antes de ouvir a que já se encontravam em luta engalfinados vossos homens e os de vosso inimigo. Tensionando separá-los, saquei de minha espada. Nesse instante, porém, chegou o ardente Tebaldo, espada em punho, que, soprando-me desafio sem conta, não parava de voltear a arma em torno da cabeça, cortando, assim, os ventos que, de nada molestados com isso, só faziam assobiar para ele com desprezo. Enquanto revidávamos os botes e as estocadas, foi chegando gente que aumentou o furor de ambas as partes, até que o duque separasse as partes. Senhora Montecchio diz, ó! E onde está Romeu? Sabes, acaso? Alegra-me não vê-lo neste caso. Benvolio diz, Uma hora antes de haver o sol sagrado cortado as franjas de ouro do nascente, senhora, me levou o inquieto espírito a fazer um passeio lá por fora, onde a sombra de um bosque de sicômoros que se estende para oeste da cidade vi vosso filho a andar, que madrugara. Dirigi-me para ele, mas, havendo-me pressentido, esgueirou-se para a sombra mais densa do arvoredo.